Um bom tempo tem incomodado meu coração, e à medida que eu estiver falando sobre o assunto, você vai entender por que tem incomodado meu coração. E espero que Deus, através do Espírito Santo, possa falar ao seu coração, ao nosso coração, de maneira que esse problema seja algo solucionado no nosso coração, na nossa vida. Eu quero pedir então que você abra a sua Bíblia no texto indicado aí, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Depois vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. E o tema dessa noite é a graça de Deus versus o mérito do homem. Antes, deixe-me explicar que para mim é importante falar sobre esse assunto para que a gente compreenda mais profundamente a extensão, a largura, a profundidade do amor de Deus, conforme a gente tem estudado na primeira carta de João. Porque a gente sabe que Deus nos ama. Agora, por que Deus nos amou? Isso aí, isso fica na nossa mente, no nosso coração. Talvez não uma pergunta feita desta forma, mas é um vazio. É algo que eu não consigo compreender e ninguém consegue me explicar. Talvez na meditação desta noite você possa ter uma noção um pouquinho mais clara do amor de Deus e por que Ele nos amou tanto. Efésios 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu queria ler com vocês os versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós. Eu gosto de ler o texto na versão que eu fui criado. E aí a gente pode repetir aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém... Amém. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração nesse instante. Esse é um momento em que só o Senhor, através do teu poder, pode dar vida a essas palavras e fazer com que ela transforme o nosso coração. Fale ao teu povo nesta hora, Deus, essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de Deus versus o mérito do homem. Por que eu escolhi esse tema? Esse assunto tem me incomodado já há muito tempo, e eu tenho refletido sobre isso e tenho procurado perceber algum tipo de mérito na vida do homem, mas tudo que eu vejo é graça da parte de Deus. Nada que nós alcançamos é resultado do nosso mérito, mas sempre resultado da graça de Deus por nós, dedicada a nós, dirigida a nós. Isso me fez lembrar de uma história que eu já falei para os irmãos aqui muitas vezes, há muitos anos atrás, depois da minha reconciliação com o Senhor, quase 30 anos atrás, conversava eu com um amigo meu e eu, depois da minha reconciliação, queria compartilhar Jesus. Era o que eu tinha de mais precioso, então eu queria conversar com meus amigos a respeito de Jesus. E toda e qualquer pessoa que tem uma experiência profunda com ele, quer falar dele. Amém? Esse amém foi fraco. Amém? É natural, porque é a coisa mais preciosa, mais importante que me aconteceu foi quando eu me encontrei com o Senhor. Comecei a compartilhar da palavra do Senhor com meus amigos, e um deles, e era o meu melhor amigo naquela época, chegou para mim e perguntou: Negão, você crê em Deus mesmo? Claro, claro que creio. Você não viu o que Deus fez na minha vida? Você mudou bastante, mas eu não creio não. Disse ele: se existe um Deus, esse Deus sou eu. Eu tenho a minha casa, eu que comprei. Tenho minha família, tenho meus filhos, tenho a minha mulher. Eu comprei minha casa, eu comprei meu carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí começou a descrever um monte de coisas que ele havia feito. Se existe algum Deus, ele disse, esse Deus sou eu. E aí eu fiquei sem resposta, porque ele estava tão convicto. Eu falei: não, se você alcançou tudo que você alcançou, foi porque Deus te deu. E você não mereceu. Mas eu não consegui transmitir isso com eficiência naquele momento. Mas alguns meses depois, alguns anos, não me lembro, estava eu em frente à primeira igreja batista em Cubatão, chega uma pessoa de moto correndo, parou. Poxa, eu queria falar contigo. Falou, era aquele meu amigo. O apelido dele era Caveira. Ele era tão magro que chamavam ele de Craveira. Ele conseguia ser mais magro do que eu. Eu agora ainda estou um pouquinho gordinho. Aí eu falo assim: tá gordinho mesmo, brincando. O pessoal fica me azucrinando, dizendo que eu sou magrelo. Mas eu já fui mais magro, então. E o Caveira chegou para mim: Negão, ore por mim. Eu falei: por que que aconteceu? Ele disse: minha mulher foi embora, perdi meu emprego. Aí começou a dizer tudo aquilo que ele disse que conquistou, ele havia perdido. E quase que a minha língua foi coçando para dizer para ele: pô, você não disse que era Deus? Então, resolve. Mas eu não disse isso, não. Eu me contive. Eu percebi, e depois de muito tempo eu me dei conta, de que o que aconteceu com o Caveira acontece muito com a gente, muito embora a gente não expresse isso verbalmente. Porque a gente tem a tendência de achar que tudo que a gente alcança, que tudo que a gente tem, que tudo que a gente conquista, tudo que a gente compra, ou tudo que a gente é, alcançamos porque nós merecemos. Eu fiz, eu conquistei, então eu sou Deus. Você pode não afirmar, eu sou Deus, mas eu fiz, eu conquistei, eu. E aí a gente é criado, é desenvolvido a doutrina do mérito. Quer dizer, todo mundo tem e recebe porque é merecedor. Aliás, isso acontece desde a nossa infância, desde que éramos crianças. Se a gente fizer alguma coisa boa, o pai vai dar o presente. Se fizer ruim, aí não dá. E ainda corta algumas coisas que costumava dar. Então, a gente vai ensinando nossos filhos a serem criados dentro dessa doutrina do mérito. Você tem porque você merece. Aí você começa a estudar, aí o pai manda para a escola. Aí depois ele diz assim: ó, se você passar diante de uma bicicleta, se repetir, não tem bicicleta. Então, você vai e passa de ano agora: pai, eu quero a minha bicicleta porque eu mereço. E aí a gente vai crescendo e vai desenvolvendo esse pensamento do mérito e assim vai. Depois a gente se torna adulto e aí a gente começa a entrar na competitividade do mercado. Quem entrar numa empresa tem que fazer o concurso. E aí aquele que for melhor, estudar mais, aquele com o negócio todo, aí é aprovado. E aí é aprovado pelo mérito. É honra ao mérito. Então, chega lá, é aprovado, é empregado, porque mereceu. E aí isso vai tomando conta do nosso coração, da nossa mente. E aí a doutrina do mérito, a doutrina meritória, é algo que vai entrando dentro do nosso coração, da nossa alma, e a gente vai desenvolvendo esse pensamento, sem perceber, isso está tão impregnado na gente que a gente transporta isso para a questão espiritual, para o meio espiritual. Só que quando a gente fala em espiritualidade, em relação de homem com Deus, em relação ao homem e a sua intimidade com Deus, a gente vai perceber que não tem nada de mérito. Mas a gente introduz o mérito dentro do cristianismo. E aí a gente acaba se tornando pessoas que se colocam diante de Deus, até colocando Deus na parede, dizendo, não, o Senhor diz, está escrito aqui, o Senhor tem que me dar, porque eu mereço, porque o Senhor não disse se eu orar, se eu orei, agora eu quero que o Senhor me dê, então tem que ser assim. E aí a gente coloca Deus na parede e aí a gente cria toda uma teologia ou toda uma igreja fundamentada numa doutrina não da graça, mas de uma doutrina do mérito. Eu quero porque eu mereço e a gente então coloca Deus na parede, então tudo que temos, tudo que conquistamos foi porque Deus nos deu, mas eu mereço viver, eu mereço ter a minha casa, eu mereço ter a minha esposa, meus filhos, e quando alguma coisa acontece de ruim, eu falo, Deus, por que o Senhor fez isso? Eu não merecia tal coisa. Li um livro algum tempo atrás, quando estava ainda no seminário, escrito pelo Harold Kushner, Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? E aí ele faz uma exposição lá do livro de Jó, que ele era um judeu, ele era um rabino, faz uma exposição do livro de Jó e não entende por que o filho dele nasce com uma doença chamada progéria, doença essa que a pessoa já nasce já com um processo de envelhecimento precoce. Isto é, essa doença, quando ele chega à adolescência, ele já tem uma aparência de um velho ou de uma pessoa de 60, 70 anos. Desculpa, é o velho. Porque senão depois eu vou apanhar. Uma pessoa de 40, 50, 60 anos. Porque ele disse, por quê? Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. E na minha crítica, nessa resenha que eu fiz, eu coloquei, eu quero saber quem é bom. Porque, segundo a palavra de Deus, ninguém é bom. Então, a gente hoje vive, e muito fundamentado, na doutrina do mérito. A gente tem as coisas porque merece, e justamente porque merece, a gente não tem aquela atitude de adoração diante do Senhor, porque vai interferir nisso, atitude de oração, atitude de reverência, porque eu conquistei, porque eu mereço. Aí eu olho para esse texto aqui e vejo que não é bem assim. Aliás, vejo que é tudo exatamente o contrário, tudo exatamente o oposto de tudo isso que a gente costumeiramente pensa. Tenho porque mereço, então Deus me deu. Eu sou merecedor. E a primeira coisa que eu percebo no texto, e Paulo coloca aqui nessa carta aos crentes de Éfeso, Paulo mostra como eles eram, do que foi que eles foram salvos, a condição em que eles estavam. E que também nós estávamos na mesma condição. Vejam o que diz o versículo 2 até o capítulo 2, de 1 a 3. Diz, vocês estavam mortos. O Paulo chama a condição daqueles homens de mortos. Vocês estavam mortos por quê? Em suas transgressões e pecados. Você sabe que a palavra morte significa separação. Vocês estavam separados de Deus. Vocês estavam mortos por conta das suas transgressões e dos seus pecados, nos quais costumavam viver quando perseguiam a presente ordem deste mundo. E essa presente ordem era organizada por quem? Pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos na vida de todos os homens e na vida daqueles que vivem na desobediência. O versículo 3 diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo o quê? A vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os demais éramos por natureza merecedores da ira. E há outras versões que colocam de uma maneira bem mais forte, diz, e éramos filhos da ira. O que que significa isso? O homem decidiu viver a vida de acordo com a sua vontade, de acordo com o desejo da sua carne, de acordo com o desejo dos seus olhos. Faziam o que dava na mente e no coração dele. Por isso que no versículo 1 ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Isto é, quando seguiam a regência, a orquestração de Satanás, que por si só pregava a desobediência a Deus. O texto diz o 3, anteriormente todos também éramos assim, nós também éramos, porque nós seguimos o quê? A vontade da nossa carne, seguindo os desejos do pensamento, como os outros éramos por natureza, filhos da ira, ou, como o texto diz, merecedores da ira. E nós já estudamos aqui, quando a gente falou de Efésios, ou de Romanos capítulo 1, quando o texto no versículo 18 diz: a ira de Deus recai sobre toda a humanidade. E eu já disse a vocês que a ira de Deus é o quê? É o amor de Deus que fica impedido de agir porque Deus respeita a liberdade humana. Ele não deu livre-arbítrio para mim, para você, ele respeita. Ele diz: filho, eu gostaria que você seguisse esses ensinamentos aqui. Aí você diz: ah, Deus, só que é o seguinte, eu acho que isso aqui é melhor, eu vou fazer. Bom, tudo bem, mas veja, você pode fazer, mas você está por sua própria conta. É você, então é contigo. Você está por sua própria conta e risco. Assim como aconteceu com o filho pródigo: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. O pai deu, o filho foi, o pai ficou lá chorando, mas nada podia fazer o pai em favor do filho, porque o filho quis e o pai deu. Você decide e Deus respeita a sua decisão. Não é isso que eu queria, mas você está por sua conta. O que que aconteceu? Quando a gente vive por nossa própria conta e risco, nós mergulhamos naturalmente nos ensinamentos de Satanás, conforme o texto diz aqui. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Quer dizer, Deus não pode agir porque eu escolhi isso aqui, então Deus não está ali, então ele não pode agir, porque eu não permito. Eu quero fazer a minha vontade. Ou é a vontade de Deus, ou é a nossa vontade. Então Deus permitiu que você fizesse aquilo que você quer. Aqui é o texto que está dizendo isso. Esses crentes de Éfeso, então, estavam mergulhados no pecado. Eu gostaria de compartilhar com você rapidamente sobre a carta de Paulo aos crentes de Roma. E no início da carta, o apóstolo Paulo mostra claramente a condição pecadora do homem, porque você olha para os crentes de Éfeso e percebe que eles eram pecadores e aborreciam sempre a Deus por conta da atitude pecaminosa que praticavam. Então, quando a gente vai ler Romanos, no primeiro momento, o que que a gente vai perceber? Que Paulo se preocupa em afirmar: olha, todos nós somos pecadores. Todos nós somos merecedores da ira de Deus. Você vai perceber no capítulo 1, de 18 a 32, que os gentios são pecadores. É Paulo escrevendo aos crentes de Roma. Depois ele diz assim, para que o judeu não fique muito ensoberbecido, no capítulo 2, de 1 em diante, até o capítulo 3, 8, o texto vai afirmar que todos os judeus são pecadores. Depois, no capítulo 3, de 9 a 10, ele diz assim que todos os homens são pecadores. Aí, quando a gente lê versículos de 1, capítulo 1, de 18 a 32, aí vai falar do gentio, quando a ira de Deus recai sobre toda a humanidade. Depois fala sobre o judeu, que o judeu deveria andar na lei, mas distorciam a lei, falava, mas não fazia aquilo que dizia. E depois Paulo diz: olha, todos nós somos pecadores. Todos nós. Ele diz assim, versículo 9, capítulo 3, 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 19 diz: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. E aí o versículo 23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que o texto está dizendo aqui para mim e para você, e era o que estava escrito aqui no texto de Efésios para os crentes de Éfeso, e o que está escrito aqui para os crentes de Roma, é que todos os homens são pecadores. Quando eu digo todos, eu estou dizendo absolutamente todos. O texto diz: não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que queira a justiça. A maldade está no nosso coração. Aliás, a palavra de Deus já fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Maldito é o homem que confia no próprio homem, porque o nosso coração é enganoso. E o que o texto está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que afirmar que nós somos pecadores. Todos nós. Não há um justo, diz a palavra do Senhor. Um justo que quer, se quer. Todos estão debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores e, por consequência, somos merecedores do quê? Da ira de Deus. É o que o Senhor quer nos mostrar. E Paulo faz uma aplicação mostrando que nós também andávamos nessa condição antes de aceitarmos ao Senhor. Nós também estávamos vivendo dessa forma. Vivemos de acordo com a nossa carne, de acordo com nossos pensamentos e, também, éramos, por natureza, merecedores da ira. Bom, essa era a situação que se encontravam os gentios, os crentes agora de Éfeso, antes de conhecer a Jesus, e também a condição dos crentes de Roma antes do conhecimento do Senhor Jesus. Mas em Romanos a gente percebe que Paulo se preocupa em afirmar: olha, mesmo na condição de crentes redimidos, você tem que entender que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Não há ninguém que queira fazer o bem, não há um justo sequer. Diz a palavra do Senhor: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E se a palavra de Deus diz, eu vou confiar na palavra do Senhor. Porque o próprio apóstolo Paulo, num dado momento da sua vida, e o grande Paulo, ele chega e diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu sempre faço. Este eu sempre faço. É o apóstolo Paulo falando, o grande Paulo. E a gente vai observando a nossa própria vida e percebe que a gente também é assim. O bem que eu quero fazer é difícil, mas o mal que eu não quero eu faço naturalmente. A gente vai educar os nossos filhos e quando eles são pequenos e a gente começa a transmitir algumas orientações, aquela coisa toda, a gente ensina coisa boa, é uma dificuldade. Você, alguém dá alguma coisa, como é que fala? Ah, é, obrigado. O filho responde. Pois bem, aí você, um dia, alguém fala um palavrão perto da criança, na primeira oportunidade ele já sai falando aquele sequência, aquela sequência. Só porque escutou um tio falando, o irmão, ou às vezes o pai mesmo, ou a mãe falando em casa, sai falando aquela lista. Coisa boa tem uma dificuldade para aprender, mas coisas ruins é uma facilidade enorme. Então, a natureza pecaminosa ainda está no homem, ainda está no nosso coração. Por isso que nós devemos entender que, da parte de Deus, nós não somos merecedores de absolutamente nada. E o mais interessante, essa condição de pecadores que a gente tem, por mais que você queira, eu quero me libertar disso, com os seus próprios esforços, você nunca vai conseguir. Você precisa da ajuda de alguém. E o único que pode fazê-lo é o Senhor. Então Deus, na sua infinita misericórdia, olha a condição do homem e ele amou o homem e aí ele faz algo em favor do homem. E, num primeiro momento, você precisa entender que todos nós somos pecadores e que nós não podemos nos ajudarmos mutuamente e nem se auto-ajudar. E aí, então, entra a segunda parte do texto, que é a provisão de Deus para a condição da pecaminosidade humana. A provisão de Deus a gente vai observar no versículo 4, quando o texto diz, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos e em transgressões, pela graça são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. O que é que nós estamos lendo aqui? Que vendo Deus a condição do pecado da humanidade, vendo Deus a condição em que nós nos encontrávamos, e percebendo ele que nós não tínhamos como sair dessa situação sem a ajuda dele, então ele, no seu coração, e movido pelo seu grande amor, ele cria uma situação para restaurar o homem. Ele envia o seu filho Jesus. Na verdade, o que ele fez? Deus toma forma humana e vem e habita no meio dos homens para servir de referencial de como o homem deve ser. Porque até então não havia um referencial humano que você pudesse ver. Então Deus se fez homem e habita no nosso meio e habita entre nós. E vive no nosso meio. No entanto, mesmo que vivendo as mesmas coisas que nós vivemos, jamais pecou. Por isso que quando a gente lê o texto, a partir do versículo 4, na versão corrigida, diz, mas Deus, aqui nós lemos, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele fez o quê? Deu-nos vida com Cristo. Ele nos ressuscitou espiritualmente. Ele ressuscitou aqueles crentes, aqueles irmãos que não eram crentes, que moravam em Éfeso. Foi isso que aconteceu. Paulo está dizendo, o que foi que aconteceu com vocês? Deus os ressuscitou na pessoa de Cristo Jesus, aquele a quem nós servimos. Deus, versículo 6, nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo, isto é, em Jesus, isto é, nos méritos de Jesus e não nos nossos, no nosso, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E o texto usa e abusa da palavra em Cristo para que nós entendamos que o que nos aconteceu foi algo feito por Deus em nosso favor, e Cristo foi o caminho que Deus colocou para que nós voltássemos a ter a comunhão que deveríamos ter ou nunca perder com Ele. Nós não poderíamos fazer isso, então Deus fez um grande sacrifício. E aí o texto está se referindo a Jesus, a sua mensagem, o seu sacrifício, a morte de Cristo e a sua ressurreição, e ainda que ele não tivesse pecado, pelos nossos pecados, Jesus morre, paga o preço da redenção, e ao terceiro dia ressuscita, e é assunto aos céus. Agora, pense um pouco comigo. Às vezes, a gente tem uma grande dificuldade de fazer algo bom por alguém da nossa família, por um filho, às vezes, por um irmão da igreja. Mas Deus, veja só a diferença, Deus e o homem. Deus chega para aquela raça de pecadores que somos nós, o todo soberano. Às vezes o prefeito tem uma grande dificuldade de estender a mão para um munícipe. O presidente nem perto a gente chega. O soberano, o criador de tudo e de todos, chega e ele mesmo estende a mão para nós. E para mim isso é algo muito profundo, porque às vezes eu fico pensando nas autoridades constituídas e como é difícil alcançá-los e conversar com eles e ter deles alguma coisa ou alguma bênção ou um cumprimento sequer. Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o único, o Criador de tudo e aquele que mantém tudo, ele chega e eu vou fazer algo em favor desses homens e mulheres. Toma a forma humana e vem. E em Cristo nos reconcilia com ele. Através do sacrifício de Cristo Jesus, através da vida de Cristo, nós somos reconciliados com o Deus. E isso para mim é um pensamento muito profundo. Porque eu já ficaria emocionado se uma autoridade ou alguém de relevância, de importância na nossa sociedade falasse comigo. Eu imagino você, Deus, fazendo tanto por mim e por você. Ele enviando o seu próprio filho e para morrer por nós na cruz do Calvário. Ah, isso é algo muito profundo. Meu coração, a minha mente não consegue entender como Deus pôde fazer tanto. E é isso que Paulo tenta descrever. Mas Deus, que é rico em misericórdia. E a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor são as razões pelas quais nós somos consumidos. Isso quer dizer que não foi pelo nosso mérito. Aliás, quer dizer que se fosse pelo nosso mérito, pelo nosso merecimento, ele não só não vinha, não só não teria mandado seu filho, como teria fulminado com a humanidade. Porque pela condição de pecadores que temos, e eu falo por mim, eu merecia ser fulminado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, fez tudo o que a gente lê entre os versículos 4 e 8, conforme você pode perceber. Que maravilha a atitude de Deus em favor da humanidade. Que coisa profunda, que coisa preciosa. O que mais me toca não é só o que Deus fez, mas a motivação do coração de Deus. E aí é que entra a questão da graça em contradição com o mérito da humanidade. Porque até aqui, tudo que a gente percebeu é que não tem nada de mérito humano aqui. E se houver alguma coisa de que mereçamos de Deus, é o quê? Ser consumido. Se não fossem as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos. O texto diz que elas se renovam a cada manhã. Se um dia Deus esquecer de renovar a misericórdia dele, nós estamos perdidos. Mas Deus nunca se esquece e aí a gente acaba abusando da graça. Muito bem, então a gente percebe nesse segundo momento que Deus deu a provisão dele para livrar o homem da consequência da condição de pecado que envolvia o homem. No terceiro momento que a gente olha para o texto, a gente vai perceber a razão por que Deus fez isso. É lógico que a gente vai perceber que é pelo amor, mas esse amor foi traduzido de que maneira? Como é que isso se tornou prático na nossa vida? O versículo 8 diz, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, de vocês, é dom de Deus. Aqueles cristãos de Éfeso, o Senhor Paulo está dizendo da parte de Deus, olha vocês, crentes de Éfeso, assim como eu, assim como os de Roma e assim como nós fomos salvos pela graça. A graça exclui de forma definitiva todo e qualquer mérito. A graça já foi desenvolvida por Deus para suprir a falta do mérito da humanidade, porque se for pelo nosso mérito, é consumido. Seremos consumidos. Mas o texto diz, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Graça, você sabe, é uma dádiva que Deus concede, mas não porque nós merecemos. Dá justamente porque nós não merecemos. É um mecanismo é um mecanismo que Deus criou justamente para os pecadores como nós, para aqueles que não merecem. Eu tenho que dar um jeito desse Deus no seu coração. Eu vou criar um mecanismo, e criou a graça. Então ele deu a possibilidade de reconciliação, mas se for pelo mérito desse povo, não vai dar certo. Então Deus desenvolveu a graça. E o texto de Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E o texto diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você não poderia produzir graça. Você não poderia fazer nada que tornasse você merecedor de qualquer coisa que viesse da parte de Deus. Você e eu somos, por natureza, merecedores da ira, como o texto diz, filhos da ira em outros textos. Mas aqui o texto diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Mas presente que é dado a alguém que não merece. E eu tenho certeza aqui que se tem uma pessoa que maltrata você constantemente, é o dia do aniversário dessa pessoa, além de você não dar presente, você nem vai. O quê? Vou no aniversário do seu João? De jeito nenhum. O seu João só me trata mal. O seu João é totalmente o contrário do seu João. Tudo. Só me trata mal, não gosta de mim, só olha atravessado para mim. No dia do aniversário dele, se eu pudesse, eu tocar uma bomba lá, destruir tudo. Porque ele merece é isso. Olha o pensamento meritório. Mas o que seria graça? O seu João me trata mal. Olha atravessado, não gosta de mim, demonstra isso, fala mal de mim. Mas num dia do aniversário dele, eu pego lá os meus fundos e compro um rádio, um celular, uma coisa que o seu João gosta. Seu João, eu vim aqui trazer esse presente para você. Ele abre e desmaia. Poxa, um computador de mão, caramba. Quebra o cara todinho. Ou deveria quebrar, né? Isso seria a graça. E essa manifestação de Deus deveria quebrar a gente todinho, deixar a gente no chão, porque o que nós merecíamos é consumir, ser consumido. E o que Deus fez foi nos dar aquilo que nós mais precisávamos e que nunca poderíamos comprar. Isso me faz lembrar daquele homem que devia uma quantia impagável para o rei. E para pagar essa quantia, ele teria que vender a esposa, os filhos, os bens e tudo, e ainda assim não ia dar. E aí, então, o rei falou, você vai ser colocado na prisão, você vai ser vendido todo mundo e você vai preso. Você vai ser escravo. Aí ele disse, meu senhor, tem misericórdia de mim. E aí o rei, o texto diz, se encheu de compaixão, teve misericórdia dele e falou, então vai, você não deve mais nada, essa quantia... Era uma quantia impagável, algo que você nem pode imaginar. E liberou aquele homem, porque ele não tinha como pagar, ele olhou para a família, olhou para aquele homem e disse, olha, eu vou abençoar você. Graça, não deu aquilo que ele merecia. Aquele homem devia ficar com o coração cheio de emoção, caramba, como Deus foi bom, alegre. Ao invés disso, ao sair ele encontra um conservo. O sujeito deveria uma quantia, uma mixaria lá, uns 10 reais lá, por assim dizer. coisa que podia passar batido, perdoar, enfim. Mas ele pega, ah, você não tem meus 10 mangos, não? Não tem meus 10 mil reais? Vai para a cadeia. Prende esse sujeito aí que ele não quer me pagar. Veja só como é que agiu esse homem. Foi abençoado com a graça de Deus, porque uma quantia impagável. Deus perdoou, o rei perdoou, e agora um sujeito que devia uma mixaria para ele, ele não consegue perdoar. E o rei, ô servo infiel e injusto, e se chateia com ele porque ele não foi amoroso. Não entendeu aquilo que o seu senhor tinha feito com ele, não aprendeu. E nós temos dificuldades para aprender isso. Sei porque a cultura meritória ainda fica no nosso coração, de maneira que se acontecer algo ruim, ah, Deus, poxa, por que o senhor fez isso comigo? Se acontece bom, ah, eu mereço. E nem agradecer, agradece. É por isso que eu gosto esses momentos aqui de oração, e também gosto da oportunidade para a gratidão. Quantas pessoas são abençoadas, mas quantos voltam para agradecer? Não tem a noção da graça de Deus. Uma vez eu vi o irmão João Júlio contando uma história de um irmão que era um temperamento bem explosivo e outro era tão amoroso. E aí o temperamento explosivo disse, eu estou parafraseando que eu não lembro da história toda direito. Aí depois você fala com o irmão João, ele vai contar a história para você. O sujeito ficou irritado, eu vou lhe dar uma raquetada, você vai ver. Aí o cara chega, pega a mão daquele que ia agredir e dá um beijo na mão e aí desmonta o cara todinho. O que você faz quando alguém diz que vai pegar e vai te agredir? Vou te dar uma... Vem. Deus, dá um segundinho aí que agora... Vou sair da graça. O negócio vai pegar. Arregaça as mangas e vai dando pro lado. Eu nunca vou esquecer de uma vez de uma irmã crente, não da nossa igreja, nem da nossa denominação, mas crente. E isso não tem a menor diferença. Se é crente, é crente e pronto. Aí ela passou uma raiva lá com alguém e falou, Deus, eu falei, ela falou para pastor, mas eu disse para Deus, eu quero sair da graça só 5 minutinhos, porque essa não dá para suportar. E aí fez o que ela quis fazer. Não entendeu a graça de Deus. E Deus é assim conosco. Ele dá algo que a gente precisa e como precisa. É a coisa, na verdade, não só que precisamos, é o que mais precisamos, ele nos deu. E ao invés de provocar na gente um coração agradecido, um coração de servidão, um coração de emocionado que quer agradar esse Deus que o abençoou, a gente simplesmente esquece. É como se eu desse o presente para o seu João, ele pega lá e valeu aí, tchau. Fica lá com o presente, gosta, mas não esboça nenhuma reação de... Não entendeu a graça. E foi isso que Deus fez conosco. E por que ele fez? Não porque merecemos, mas pela graça. O texto, pela graça nós somos salvos. Não foi pelo mérito, pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto diz assim, aqui. Não por obras para que ninguém se glorie. Então você, Deus, eu mereço porque... Isso para acabar com a questão do mérito. Porque o senhor sabe, eu vou para a igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu já até ajudo os pobres. Às vezes, quando a igreja faz trabalho, eu faço também. Então, eu mereço. Não vem de obras para acabar de forma definitiva com essa questão do mérito, com essa ideia meritória de que eu quero porque eu mereço. Não vem de mérito. Não há nada que você possa fazer que torne você merecedor de nada da parte de Deus. E de forma alguma, nem nas nossas relações humanas, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que alcançamos é graça, vem da parte de Deus. A nossa vida vem de Deus, a nossa oportunidade de emprego vem da parte de Deus, a nossa família vem da parte de Deus, o nosso recurso financeiro vem da parte de Deus, tudo graça. Não é mérito, tudo graça. E às vezes a gente abusa da graça, já que Deus me deu e vai dar sempre, então eu vou abusar um pouquinho, vou fazer isso, aquilo, outro. E não vou reconhecer, e não reconhecemos muitas vezes aquilo que Deus fez por nós. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. A palavra, porque somos criação de Deus, ou feitura, eu já disse a vocês, tem uma conotação poética, e significa que nós somos nós. E talvez aí esteja a razão pela qual Deus nos amou tanto. Nós somos poesia de Deus. A palavra tem uma conotação poética. E você sabe que uma poesia, quando é composta, ela vem de onde? Numa inspiração do autor. E o autor se inspirou em quem? Foi Deus. Nele mesmo. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E o texto diz, e nos criou para fazer as boas obras. Isso é, se a gente faz as coisas boas, a gente não deve fazer, você tem que entender uma coisa, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque nós fomos criados para as boas obras. Então, a ideia do mérito não é bíblica. A graça é bíblica. Nenhum homem jamais foi merecedor de qualquer coisa que venha da parte de Deus. É fruto da graça. E isso simplesmente mudou a minha maneira de ver e de pensar sobre o cristianismo. Porque eu me dei conta. Porque eu estou vivo pela graça. Eu tenho minha família pela graça. Deus me chamou para ser pastor pela graça. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é pela graça. A salvação que Deus me deu pela graça. Não há nada que eu possa dizer, ah, isso aqui não, isso aqui eu conquistei porque eu mereço. Não, é graça. E isso deve provocar na gente algumas coisas importantes. Se eu sei que eu fui alcançado pela graça de Deus e não pelo meu mérito, primeiro, um coração obediente. Eu tenho que olhar, poxa Deus, o Senhor fez tanto por mim. Como aquele servo que foi abençoado pelo seu rei, devia aquela quantia impagável. Ele fez exatamente o oposto daquilo que deveríamos fazer. Ele, ao invés de agir de forma que glorificasse ao seu Senhor, ele agiu de uma forma contrária. O que nós devemos fazer? Se eu entendo que a minha vida é fruto da graça, se os meus bens, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graça, por conta da graça de Deus, eu agradeço a Deus e agora eu quero servir a esse Deus da graça. Deu para entender? Eu decidi que quero fazer a vontade do Deus da graça, porque ele me constrangeu pelo seu amor. Então a minha decisão agora vai ser de obedecer ao Senhor. A segunda coisa que vai me fazer eu tocar meu coração, eu vou querer ser alguém que demonstre toda a gratidão que eu sinto através das ações. Quando alguém faz alguma coisa de bom para você, você não se sente na obrigação de retribuir? Não é assim? Deus fez isso tudo por você. E de que maneira você tem retribuído? Você tem dedicado a sua vida a Ele? Você tem sido obediente a Ele? Valeu a pena Ele fazer tanto por você? Então, muitas vezes, se Deus fez, nós não temos essa atitude. Então, se Deus fez tudo isso por mim, eu quero ter um coração agradecido. Eu quero agradecer por tudo. Agradecer todos os dias por ter levantado, todos os dias por ter minha família, todos os dias. E aí eu entendo um pouco mais Jó, quando ele perde tudo e diz, olha, o Senhor deu, agora o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O pensamento de Jó era totalmente divorciado dessa ideia de mérito, mas de graça. Ele já compreendia isso, ele não merecia. Mas Deus deu e agora Deus resolveu tomar. Agora, quando Deus dá e tira, a gente já fica, ah, eu não vou mais para a igreja, não quero saber de orar. Não, um coração agradecido, um coração obediente, um coração diferente do coração do caveira, que dizia, ah, se existe um Deus, esse Deus sou eu. Porque eu tenho isso, tenho aquilo, comprei, fiz, aconteci. Muito embora a gente não diga isso, vivemos como quem diz isso. As nossas atitudes são próprias de alguém que acha que tudo que tem está nas suas mãos e jamais sairão. E basta uma palavra de Deus e você perde tudo. Basta que Deus decida e você perde tudo. E cadê a sua mão segurando a sua vida? Nós estamos nas mãos de Deus sempre. E a gente às vezes não fala como o caveira, mas a gente pensa como ele, porque se acha merecedor. Meu irmão, minha irmã, pensar sobre a graça de Deus de forma contraditória ao mérito, isso mudou minha vida. E me fez uma pessoa que valoriza o que Deus fez por mim. E você deve fazer o mesmo. Deus deu esse presente maravilhoso. Era tudo o que você precisava. Tudo que você precisava. O que mais precisava? Quando você está num mesmo lugar, numa selva, assim, não tem o que comer, de repente alguém chega e te oferece algo, poxa, na hora certa. O que você mais precisava era da provisão de Deus, e ele o fez. Como é que você tem reagido à graça de Deus? Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das boas obras para que ninguém se glorie. Meu irmão e minha irmã, que Deus o abençoe. Que você entenda a profundidade, a extensão da graça de Deus. E que você, de uma vez por todas, esqueça essa questão meritória. Ninguém merece absolutamente da parte de Deus. Tudo que recebemos é pela graça. Que Deus nos abençoe.